O Ministério Público de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Estado assinaram nesta quinta-feira, 12 de maio, juntamente com instituições de ensino de Belo Horizonte, um protocolo de cooperação que promete estabelecer mais um passo para a efetivação das práticas restaurativas no atendimento socioeducativo na capital. O documento cria núcleos de atendimento de justiça restaurativa nas dependências das entidades parceiras. Com a criação desses núcleos, promotores de justiça do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, o CIABH, e juízes das varas de atos infracionais poderão identificar e encaminhar para esses locais casos que possam ser trabalhados com práticas restaurativas. A metodologia busca restaurar os relacionamentos em vez de simplesmente perseguir a determinação de culpa. A justiça restaurativa é capaz de unir tanto o infrator quanto a vítima, se eles concordarem, para se poder chegar à resolução do conflito. A promotora de justiça Ângela Fábero, que atua no CIABH, comemorou mais esse avanço. A nossa esperança é, além do resgate de valores e composição dos conflitos, é tornar a vida melhor para esses adolescentes e para as famílias. Daí o fruto e tal para a comunidade e para a sociedade toda. O acordo estabelece que o controle do número de vagas nos núcleos de atendimento será feito pela equipe do Ministério Público. Os encaminhamentos, porém, somente serão realizados por meio de ordem judicial. O Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional do Ministério Público, Geraldo Flávio Vasques, que assinou o documento, acredita que a iniciativa, além de ter um efeito imediato, trará também ganhos no futuro. Com certeza, a recuperação na adolescência, na infância, ela vai gerar menos necessidade de vagas no sistema socioeducativo, no sistema prisional, nas varas de criminais. Por quê? A formação da educação, da cidadania, ela se faz quando você é mais novo. E a consequência, ainda que não se veja um resultado imediato, o futuro sempre é melhor quando você consegue fazer uma geração melhor. O protocolo foi assinado por representantes do Centro de Defesa Zilá Espósito, do Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH, do Centro Universitário Newton Paiva, da Faculdade Batista de Minas Gerais, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Salgado Filho. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.